representasse melhor o lugar. Viver a cena te deixou pra trás. Ser um daqui é sempre diferente. Quem corre atrás é que faz a coisa acontecer. Quem corre atrás, deixa estar, mudou, deixa estar, mudou. Revolucionar, lutar pra conquistar. Por quem ficou pra trás, nunca deixar o mal tempo te levar pra trás. Pensei que você fosse mais um descendente, que você fosse mais inteligente, representasse melhor o lugar. Viver assim já te deixou pra trás. Quem é você pra ser tão diferente? Ser um daqui é ser bem diferente. Quem corre atrás é que faz a coisa acontecer. Quem corre atrás, deixa estar, um, dois, deixa estar, um, dois, deixa estar, um, dois, deixa estar. Disco 3.